pessoas à procura de um espelho que reflita uma imagem pelo menos semelhante. O que me prende às pessoas à procura de um espelho que reflita uma imagem pelo menos semelhante. O que me leva a duvidar é o medo de morrer. São noites tão vazias. Na janela é a janela de um prédio. É a janela de um prédio. É a janela de um prédio. É sábado ou segunda, eu falava ou te ouvia. Um dia, a semana, um mês, ano que vem talvez. Talvez. Hoje é sábado ou segunda, eu falava ou te ouvia. Um dia, a semana, um mês, ano que vem talvez.